6320, chame a torre 19895. O controle de Salvador, o 90 dias Vitor, tem que ser onde na posição para cancelar e prosseguir para pouso visual, capitão 17. Afirmativo, assim que interceptar o ILS em Duna, será transferido para a torre e coordena direto com a torre. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Claro. Afirmativo, vai chamar puxando o contato de Simbra, informa que já perdeu o contato com o controle. Perdeu o contato com o controle e foi autorizado para o ILS. Chame passando, Simbra. Lima Papa Mike, quando autorizado sua decolagem, deverá evitar o sobrevoo da base aérea de Salvador. Aguarde para decolagem. Aguarde para decolagem. Com 807, desça para 2.500. 2.500, boa noite, 07. Sapatango Lima, Kilo Zulu, decolou os 1-5, saída Momo. Chama o controle 120, decimal 8. Saída Momo, 1208, Lima, Kilo Zulu. Lima, Papamai. Confirme a sua posição, não estou avistando o seu tráfego. Ok, avistado agora, avistado. Autorizado a decolar com proa Nordeste, cruzando a pista de imediato? Proa Nordeste, autorizado, Lima, Papamai. Vento, 090 graus, 199. Sierra Bravo, Lima Eco, Lençóis. Gente, fique atento ao Robson 44, próximo ao farol da Barra, e vai manter 1000 pés até o destino ou 500? 1000 pés na guerra até o destino, Guardião 011. Gente, autorizado 1000 pés. Está presente após o farol da Barra, prossegue direto de destino. 209, Oceaner 6320, vento forte. Afirmativo, autorizado pouso, gente, o vento 6320. Papá, papá, Lima, papá, Mike, decolou 1-6, proa do litoral norte, chame o controle 120.8 até o regresso. Está presente proa do litoral norte, 120.8. Obrigado pela compreensão até o regresso, Lima, papá, Mike. Sim. Copiado. Yonk Delta Charlie, prossiga. Gente, você vai para Vera Cruz. Forte no retorno. Controle, Papatango Lima, Kilo Zulu, decolou no zero, passando 1.310. Lima, Kilo Zulu, contato radar, suba ao nível 1.000, cumprindo a restrição da saída MOM. Tá ciente, vai cumprir a restrição, Lima, Kilo Zulu. Controle em Salvador, papá, papá, Lima, papá, mais. Controle em Salvador, o 90 em Diavitor está em Duna. Diavitor, chame a torre 1895. Boa. November em Diavitor, torre 1895. 1895, boa. Controle em Salvador, muito boa tarde, papá, papá, November em Diavitor. Papá, papá, November, Índia Vitor, cancelou o plano IFR, o Zuno 7, prossiga para uma base pela direita. Chame de base para final com trem baixo travado. Afirmativo, vai chamar de base para final, trem baixo travado, carteira 107, November, Índia Vitor. Estado de Salvador, 2 milhas, destino Iberestar, acionado 0121, senhor. Gente, reporte livrando a CTR. Portará 15 milhas fora, o Lima Papa Mãe. 20. 20 milhas fora, Lima Papa Mãe. Prossiga. Webjet 5856, para lá. Webjet 5856, número 2, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Oceaner 6320, no solo 18, libere a direita via Eco. Chame o solo 121, décimo 9. Eco 219, agora Recife 251. Com 807, desce para 2500, autorizado ILS. Autorizado ILS, chegou a noite 07, solicita a proa de Simbra. Negativo. Tem. Yankee Vitor, pista livre, autorizado decolar, 090 graus, 209. Autorizado decolar, 209. Papapá, Mike Eco Delta, torre. Qual sua posição? Filete. Lima Kilo Zulu, autorizado ascensão, sem restrições ao nível 100. Ao cruzar 4000, voa direto Irecê. Tá ciente, está livre a ascensão no 00, após 4000, direto destino, Lima Kilo Zulu. Aguarde para ingresso, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, November India Vitor, Torre Salvador. Ah, escuta, prossiga. Check o trem, chame final, pista 17, vento 090 graus, 18 nosso. Abaixa, travado, chamada final, November India Vitor. Tráfego avistado, autorizado pouso 97, 090 graus, 17 nosso. Autorizado pouso, India Vitor. É 141, desça para 4000, chegada Bosch, ajuste no 007. Para 4000, abertura de cara Bosch, será que é 041? ILS, chegou a noite 07. 807, complete aproximação, torre 1895. 1895, boa. Webjet 5856, autorizado decolar, 090 graus, 179. Autorizado decolar, 5856. 20.8, acena 5520. November Yankee Vitor, confirme o local de estacionamento. Controle 1208, tráfego border 5520. 327, portal. Reporta, front push, 327. Contra, 327. E Salvador, boa tarde, chegou no 807, uma milha de perto. Voo no 807. Continua a aproximação, chame final normal, com trem baixo travado. Vento 090 graus, 189, ajuste no 008. Gente, trem baixo travado, ajuste 1008, boa noite, 07. Papá, papá, Mike Eco Delta. Autorizado alinhar e manter. 7. Igual de transferência. Autorizado o backtrack à esquerda, parte da aerostar. Boa tarde. Webjet 5856, decolou 22, chame o controle em 120, decimal 8. 08, obrigado. Voo no 807, avistado, autorizado pouso, 090 graus, 189. Autorizado pouso, voo no 807. Não entendi. 5-0. 5-8-5-6 da web. Sobre contato radar, livre acessão aos 3-5-0. Paulo, seu momento é 2-7? Pega a fila. Duas milhas para fibra, Oscar Roberto. Ah, perdeu, senhor. Duas milhas para rotatória. Torre 1895. Tem. Para o Tácio, voo 9649, 1106, a bordo, 2 horas, 4 minutos, alternada Caju. Autorizado, Índia, ponte fera da 102, 1895, Nigão 10107, 1007, ponto 949. 1007, Libertante, ponte fera da 10, Índia, ponto 649. Quilo Romeu Oscar. Camarada, normal, Quilo Romeu Oscar. Papá, papá, Mike Eco Delta, autorizado decolar. Sono 7, 090 graus, 169. Voo no 807, no solo aos 24. Libere a direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Libere a direita, 219, voo no 807. Solo Salvador, boa tarde, boa noite, 77, litoral pista. 9.0 da 10, pronto. Gol no 649, autorizado. Decolar. Vento 090 graus, 179, pista 10. Livre decolagem, pista 10, gol no 649. Papatango, Kilo Romeo Oscar, aproxime para 1-7 e está autorizado o pouso, 090 graus, 1-7 nosso. Fui intercortado, senhor, mas estou compreendido aqui, está autorizado o pouso na 1-7, o Kilo Romeo Oscar. Autorizado o pouso, 090 graus, 1-7 nosso, Kilo Romeo Oscar. Sim, pior que ele pôs 1-7. Papá, papá, Mike Eco Delta, decolou os 2-5, chame o controle em 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8, aqui pelo... Gosto do... Capuã, para fazer um PGL na capteira 107, que é autorizado. É com o Mike Oscar, mantém o farol de Itapuã, o seu tanque é altitude. Está mantendo 500 pés aguardando esse tanque. Tem um outro helicóptero decolando da 17 agora, 500 pés, sentindo o farol de Itapuã, fique atento. Aqui está avisado, o coelho está na retaguarda da mesa. O senhor estava com a torre? Ainda não. Você decolou de onde? Aqui do Alphaville, aqui do próximo ao farol de Itapuã. Retorne ao farol de Itapuã agora. Ok, retornando na verdade. É, mas... Controle, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta já cruzou com o helicóptero à sua direita? Negativo, Delta. Sete, tá mantendo 1000? Estamos mantendo 1000 pelo litoral, pelos corredores de Zóio, ok? Ok, reporte falou da barra. Posição 3 horas, o Eco Delta. Sete, chame o controle, 120, decimal 8. 208, boa, 649. Para 2895, mais tarde. Controle Salvador, gol, ONU 649, subida Israel. 649, suba 240, vigilância. Autorizar 240, vigilância, gol, ONU 649. Com 396, desça para 2000, autorizado LS. 2000, autorizado LS, na 396. Xené 6141, desça para 3000, reduza para 220 e sob vetoração, curva à direita para o A230, limite ao localizador. Agora, está reduzindo a 220, à direita 230, limitado ao lote de 6141 hoje. Webjet 5856, chame Centro Recife, frequência 12545. 2545, obrigado. 856. Vitor, Yankee Vitor, chame o Centro Recife, frequência 251. 2545. Lima, Quilo Zulu, estimar de pouso. Ok, iniciado. Mantenha a posição. Eu estou cruzando a 10 mais rápido. Graças ao Paulo Salvador, boa tarde, a Chanel 63 do nosso tempo. No mil pés. 5, tem informação Romeu no 08, autorização São Paulo. 63 no 5, está autorizado. Guarulhos, 360, VP Zulu no 6, né? Cola pista no 0, curva direita, saída da El, lei da Bridge, controle 120, décima 8, assina 5503. O Xanero 63 no 5, aprovado São Paulo Guarulhos 360, VP Zulu no 6, decolada DF, curva direita, saída da El, lei da Bridge, controle 1208, transponder 5503. Eco Mike Oscar, avistado, autorizado o pouso no lugar da Bata, vento 090 graus, 169. Esperado Mike Oscar para a curta final. Oscar, queria fazer só um TGE daqui a um minuto e já decolar, está autorizado. Decolar para onde? Vou fazer um sobrevoo pelo litoral até próximo na costa do Saúde. Vai efetuar o pouso inicialmente na cabeceira? Zero nós, desça para 4.000. 4.000, não tem de nada? 1.007. 1.007. Mike Eco Juliette, saída Mono com curva esquerda, chame o controle em 1.20.8. Camará, chegada até a volta. Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, contato radar, suba nível 080, saída Mono. 080 na Mono, então. O Xenem 141 reduza para 170. Mantenha a escuta por alguns instantes. Marca com Delta, frequência livre. É 141, reduza para aproximação. 396, torre 18, 95. 395, boa tarde. Estabilizado, Xanete. 14. Confirme. Estabilizado, Oceaneve 141. Chame a torre 1895. 1895, grato, boa, 1841. Boa. Voo 649, chame o centro Recife 1251. 251, agora na mesma zona. O trem chame final na mão. Já abaixou a travão, 1396. Autorizado. O Mike Eco Juliette, confirme aí a instrução da torre para a decolagem da 17. Subir da bomba, senhor. Curva esquerda, após decolagem, transferido de novo. Nenhuma restrição foi paga. Nenhuma restrição foi paga. Então, 3217, sob vetor, mantenha presente pro, desça para 2.000. Presente pro, desça para 2.000. 3217. Ah, positivo, estamos aguardando. Como é que eu acho que é Papa Tango, Papa Romeu ou Papa Papá? Sinal normal, mano, 396, ali, pouso? Pista 10 livre, autorizado pouso, 1900 graus, 199. Lima, Kilo Zulu, chame Centro Recife, frequências 12545, alterna 12685. Boa tarde, Oxané 6141, passando 800. Número 2, na aproximação, chame final normal. Já aguarde, Oxané 6141. Rio 729, desça para 2000, chegada a ponto, ajuste no 007. Dois. Afirmativo. 3217, estabilizando o localizador visual. 3217, reduza para aproximação, torre 1895. 1895, sai daqui a pouco. Mike Delta Alpha, desça para 4 mil pés, chegada a mais. Tan 3217, número 2 na aproximação, chame passando Simbra agora. Ah, informar Simbra, 3217. No solo os 36, libere a direita, solo 1219, gol 396. 319, vamos passar, 319. Olá, Salvador, boa tarde, gol 1396, pronto. 1396, taxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, 1396. Oxané 6141, pista livre, autorizado pouso, 090 graus, 179. Autorizado pouso, 90, Oxané 149. Como é que eu acho que está na escuta ainda da tua? Charlie, Charlie, Juliette, prossiga. Papá, Mike e Juliette, com eu. Puxa, NER 6141, no solo aos 38, livre à direita, solo 121, decimal 9. Xena 6141, taxi Alfa, é portante da Chileste. Taxi Alfa, Sangue, confirma que está livre o pouso, 32917? Autorizado o pouso, 100 graus, 179. Obrigado, autorizado o pouso, 190, 3297. Fala, favor, 075, reduza para 250 nós, desse mantém o 050. 50, 250 nós, para 070. Gente, então, tem que informação, Romeu, autorização de tráfego Guarulhos, 340, nível. Fando 3155 Guarulhos, 340, autorizado. Via Up, Zulu 44, acho que foi 9. Decola a pista no zero, curva direita, série da El Leda, após Eudes. Controle 120.8, aciona 5536. Via Up, Zulu 44, após o Neck, conforme rota. Decola a pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El Leda, após voa direto Eudes. Chamar controle 129. Decimal 8, transponder 5536, GAN 3155, corrigindo controle 19.8. É, controle 120, decimal 8, aponta o push, o 3155. 1208, sim, 3155 vai chamar a próxima. Assistindo aqui a sessão com a Tiguete, 6141. Sede, de manter posição, aguardando, 6141, portão previsto, 01. Desfruta, 31, 3217. 3217, ciente, mantém a posição na antes da Gilete. 6327, tem estimado push? Tá pronto para o push, 6327, portão 1. 6327, autorizado push, a porta ataque. Autorizado push, a porta ataque, 6327. Ciente, direto destino 085, estimado de pouso. Charlie, Charlie, Juliette, nível que cruza. Acho que o repórter vai ser portão 62, de hoje é 62 e a 35. 35. Ocorre então o 6327 mais 3 a 4 minutos para o curso. Ok, sente a porta pronta, 6327. Passará, 6327. Poxa, na 6315, táxi é índio, ponte para 2895, negão 9007. Bom, 9007, ponte espera 2853, prossiga. Delta Alfa, desça para 2000, sob vetor, mantenha presente proa e reduza para 210.